sua semana, que é caixa por fora, a gente por dentro e conversa sobre tudo que não são videogames. Eu sou o André Campos. De vez em quando tem videogame, né? Ah! De vez em quando tem. Hoje não, hein? É. Hoje não. É. Foi quase um Nirvana The Band The Game. É. Hoje eu vou lutar aqui por um podcast livre de videogames, tá bom? Okay. Mas não, eu acho que tá errado então, porque você falou que a caixa por fora, a gente por dentro, ou seja, a gente tá dentro da caixa, a gente vai falar de videogame. Pô, aí é foda. Mas é, sejam bem-vindos ao Fora da Caixa. Quem mais tá aqui comigo? Eu, Sushi. Eu, Rafael. Eu, Tengu. É aquela galerinha de sempre, né? Vocês já sabem aí como é que funciona o negócio. A gente grava esse podcast aqui pra você que nos apoia, então nosso muito obrigado antes de mais nada. Obrigado. Tem gente aí distribuindo, você acredita nisso, gente? Tem gente distribuindo arquivos pirateados. Que isso? Do podcast. Alô, Polícia Federal? Upando no archive.org. Mentira, eu não sei se estão fazendo isso. Se fosse upando no archive.org, eu ia achar até legal, porque ia ficar registrado, né? E não paga o servidor. No Discord tá registrado também. E aqui a gente tem a obrigação de falar que isso é muito feio. Muito. Não façam isso, porque pirataria é muito errado. É crime. E nenhum de nós compactua com ela. Você baixaria um carro? Exato. E o meu tio trabalha na Nintendo como advogado. Se eu fosse vocês, eu tomaria cuidado. Não, dele é Kirby. Isso. E fora da caixa, né, gente? Eu sei que faz um tempo já que a gente não grava fora da caixa, então sei também que muitas coisas acumularam. Sei que, pô, no último fora da caixa que nós gravamos, o Sushi era um homem solteiro. Exato. Nossa, não, assim, não era solteiro. Aos olhos da lei. Aos olhos da lei, documento, solteiro. Documento, ficando sério. Eu queria começar falando disso, então. E pra isso, eu trouxe aqui a minha esposa. Uou! Thalissa Nobumitsu, que não é Sushi. É senhora Sushi agora. Não queriam ter aproveitado essa oportunidade aí pra incluir Sushi no nosso sobrenome oficial? Pior que a gente viu e não dava. Porque não dá pra colocar o nome de piada assim no meio. Pô, tipo, mas como assim sushi é piada? A legislação brasileira não aceita piada? Então, pra você incluir um sobrenome assim, o Sushi teria que colocar um segundo nome, né? Porque você pode adicionar segundo nome, não novos sobrenomes. E que se a gente tivesse filho, passar, entre aspas, para o filho também como um segundo nome. E aí, com o passar do tempo, isso vira um sobrenome. Uau. Então, vocês tinham a oportunidade... Não, vocês ainda têm. Quando tiver um filho, vocês botam como segundo nome. Sei lá, Carlinhos... Sushi. E aí, cria uma tradição, fala, ó, você tem que botar esse segundo nome em todos os seus filhos. E aí, com o tempo, vai virar um sobrenome. Ainda há chance, ainda tem esperança pro mundo. Acredito. Mas como assim, ô, Sushi só tem leite desnatado agora? Não é verdade. Mas existe adoção aí. Exato. E ó, tem a Nanquim Sushi. Nanquim Sushi. Shadows Die Twice Sushi. Mas conte-nos. Por onde você quer começar, amor? A gente decidiu casar. Decidiu casar por conveniência, facilitaria coisas da viagem. A gente já comentou isso em outros programas, mas a gente tava pensando em ir pro Japão. A ideia de casar veio depois, na verdade, né? Porque a gente já queria, né? Tipo, ah, um dia a gente vai casar e a Thalissa tava fazendo planos e de festas tradicionais e coisas do tipo. Tradicionais, entre aspas, que eu queria fazer uma festa temática de Bloodborne. Não, mas festa, tipo, de ter uma festa de casamento, né? E tudo mais. O padre ia ser diferentíssimo, né? Aí festa temática, meio fantasia assim, é normal, né? Tem um monte de gente que faz festas temáticas de casamento e tal. Todo mundo odeia. Por quê? Tem que se arrumar agora, tem que arrumar uma roupa pra ir, né? Eu falei casamento, que... você também tem que arrumar uma roupa pra ele. Mas do Bloodborne é muito mais difícil do que só uma roupa eu social. Eu falei que ia botar um saco de carvão na entrada, a pessoa só rola rapidinho o terno ali e entrou. E a gente pensou, putz, talvez ajude documentação, ajude algumas coisas e a gente aproveita e a viagem vira a festa, né? Porque festa de casamento, não sei se vocês sabem, gente. É muito caro. É absurdamente caro. A viagem vai sair mais barato que uma festa de casamento. Com certeza. É isso que a gente vai ficar 3 semanas no Japão. E nisso a gente pensou em casar e foi tudo muito rápido, né? Foi tipo... Não. De um mês pro outro, corre atrás, não tem data, e corre atrás de documento, vê as coisas, e o desespero. E a mãe da Thalissa falando, por que você planejou isso pro mês seguinte? Não façam isso. Tipo, quando a gente foi marcar, a gente marcou pra 2 semanas na frente. A gente achou que tava tudo arrumadinho já, e não, né? Sempre dá BO, sempre tem coisa a fazer. É porque seria só uma comemoração no cartório. No cartório, né? Levar as pessoas, fazer um almoço. Seria coisa simples, mas ainda assim tem que organizar coisa, né? Tem que ver roupa, convidar as pessoas, ver com o restaurante. restaurante. Nem tudo que parece simples é simples. É. E foi bem legal. A gente fez um casamento lá no cartório. Quem acompanha a Thalissa na rede social, ela postou o videozinho que o Luca... É verdade. Né, gravou e editou do dia. Eu que escolhi a trilha sonora. É verdade. Que é Dragon Quest V. Que tem casamento. E é trilha de casamento. É a música do casamento. É. Inclusive, eu queria desmentir fake news, que muito ouvinte tá falando que o André não foi. É. Mas ele aparece no vídeo. Ele aparece, mas as pessoas não viram. Mas é porque o André não apareceu nas fotos que a gente postou no dia nas redes sociais, e principalmente nas fotos do almoço, entendeu? Eu fico feliz de saber que eu não apareci, porque eu não fui ver as fotos com medo de eu aparecer. Tomar um jumpscare, assim, sabe? André, mas você viu o vídeo? Não vi também. Tem que ver o vídeo. Não, porque eu tenho medo, desculpa. Só tem o seu rostinho. É, longe. É, tem o seu rostinho. É a mesma coisa que você vê aqui no retorno do... Da live. Do BS. Não vi, tá bom. Inclusive, o André foi padrinho do Sushi. Muita gente tava mandando mensagem. Nossa, o André não foi, eles brigaram. Nossa. Nem a Clarissa apareceu. Divorciaram. Gente. Teve gente que me mandou mensagem preocupado também. Tipo, aconteceu alguma coisa. Tô falando sério. Acharam que tinha acontecido alguma coisa pra você não estar no casamento. Uau. O André e Sushi brigaram, muito feio. Eu fico feliz que essas coisas não chegam em mim. Mas tá tudo bem, o André estava lá. É só você ver o vídeo com atenção que você vai achar ele de easter egg. O rostinho, Cadê o Wally, né? Não tá tudo escondido assim, as pessoas viram meio rapidinho. Mas o dia foi simples, né? Não teve nada muito absurdo assim. Foi legal da minha parte encontrar pessoas que não vi há muito tempo, porque a Thalissa, ela convidou amigos da minha época de faculdade. A Nájula, que era minha melhor amiga da época da faculdade, coincidentemente, 3 semanas antes, mudou pra Jundiaí. Olha, então que é relativamente próximo. Ah, que legal. Então foi meio que tipo uma coincidência, assim, e ela conseguiu ir, foi bem legal. Então foi um almoço legal. Uma coisa que me surpreendeu, eu nunca tinha ido num casamento de cartório, né? E tem uma capelinha lá, né? Tem um negocinho. Eu não sabia. Então, as pessoas tiram foto, elas filmam. Eu não sabia de nada disso, né? Eu também, André. Várias coisas a Thalissa queria fazer. Cartório, né? Exatamente. Eu pensei assim, pô, é cartório, né? Aí eu pensei, o casamento vai acontecer numa daquelas salas que tem várias cadeiras enfileiradas, o pessoal recebendo senha. Aí, tipo, várias pessoas casando, assim, sabe? Aí recebe a senha, vai lá, pronto, tá casado. Foi quase isso, porque a gente teve, tipo, 30 segundos pra tirar foto depois. Então, a experiência... Só o Tengu, acho que teve experiência de cartório. Eu fui padrinho já em cartório. Todo o nosso perrengue do cartório foi, tipo, a gente não sabia que precisava de testemunhas pra marcar, pra dar entrada na documentação do casamento. A gente achou que era só entregar os documentos e testemunha era só no dia. Pois é. É o que falaram pra gente. Antigamente, acho que era assim. Hoje em dia, não. Se você quer casar e quer começar o processo de casamento, você tem que levar 2 testemunhas. Então, já começa aí que a gente foi um dia, não tinha testemunha, a gente teve que voltar pra casa, arranjar testemunha pra ir no dia seguinte. Nessa época, já precisava, Tengu? Acho que não, pra ser sincero. Eu não lembro de precisar, pelo menos. É, também é bizarro, né? É esquisito. A documentação. Acho que não. Deve ser uma mudança recente. Então. Porque é uma documentação... Nos últimos 10 anos. 10 anos, Pra ver se você é apto a casar. Então, nem sabem se você vai poder casar, né? Que é meio louco. Aí, a gente foi lá. Eu tinha visto os cartórios aqui perto, aqui ao redor. Meio que tem 3 cartórios que serviriam. Então, a gente foi em um, que é esse que a gente acabou casando. Mas a gente chegou lá e eles falaram... Esse não é o cartório do seu CEP, não. Eu falei, como que não? Ele, não, tem que ir no outro. Aí ele me deu o endereço, a gente foi no outro. Aí o outro, que é aqui perto, é horrível. É o cartório mais feio que eu já vi na minha vida. Aí ele, sim, deve é uma sala antigo. Feia, parecia a sala do Bolsonaro, que ele fazia live. Que era, tipo, um tapete persa feio. Uma mesinha de madeira com uma toalha vermelha. Aí tinha a bandeira do Brasil, a bandeira de São Paulo, uma cruz. Uma foto do Bolsonaro. E aqueles quadros de hotel, que é uns abstratos, nada a ver. Cabia só os noivos e acho que os padrinhos. Muito pequenininha. Era bem pequenininha. Horrível. E a gente viu, quando a gente foi voltar já com testemunha e tudo mais, a gente viu o processo de pedir transferência, que você pode pedir transferência pra outro cartório. Pra casar não um no, do seu do bairro. Do seu bairro, você pode ir pra qualquer um. Aí a moça, nossa, esse que vocês escolheram é bonito porque todo mundo daqui escolhe pra esse. E tipo, nem aquele especialmente bonito aqui, esse é muito feio. Os outros são muito feio. Mas a salinha é bonitinha, pô. É bonitinho. Pô. Era bonitinha, era simples, mas era bonitinha. De todos os casamentos cartórios que eu já fui, essa era a sala mais bonita que eu já vi. Porque ela tinha uma parte aberta de fora, ela era como se fosse uma e ela tinha uma estufa, né, de vidro. Mas com um formato quase que emulando uma capelinha. Exato. Uma igrejinha. Bem bonitinho. Aqui então, eu casinha não era tão bonita, não. Era mais normal, era uma sala normal, assim. É, então essa que a gente transferiu, escolhi porque eu vi muita gente falando que lá era bonitinho, que era tranquilo, e aí tinha o jardinzinho em volta ali escondido, e dava pra tirar foto. Aí você vê nos comentários, teve gente que levou cachorro, então você pode levar seu cachorro como padrinho, se quiser, entre aspas, né, porque ele não pode assinar, mas você pode levar ele pra... meu cachorro é testemunha. É, passa, pô, patinha dele, no, na tinta ali e põe ali, pô. E tem o cenário de foto e tal, e aí teve gente que falou que escolheu a trilha sonora pra entrar, que se quisesse passar vídeo eles passavam. Falei, pô, já que a gente não vai fazer festa, parece legal, cabe 18 pessoas, então dá pra chamar a família e uns amigos mais próximos. E antes da gente falar como foi, de fato, um contexto. No dia que a gente foi agendar o dia, é engraçado que cartório até hoje é tudo anotado fisicamente, né? É o livro que tem os registros, é um livro físico. Então, por exemplo, eu tive que pedir... o perrengue da sua certidão. Então, eu precisava fazer uma certidão de 90 dias, né? Porque pra você agendar o casamento, precisa de uma certidão nova de até 90 dias da data do casamento. Certidão do quê? De nascimento. De nascimento. De nascimento. E a minha, eu já tinha feito uma segunda via, mas quando eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, 14 anos de idade, então eu precisava de outra, uma terceira via, que eu acho que na verdade é só uma outra segunda via, né? E eu fui lá e eu pensei que o cara só ia acessar o banco de dados e imprimir. Pega um livro, né? Ele olha o banco de dados digital, mas pra descobrir o cartório que tem o livro do meu registro. E é da minha cidade natal, que é como uma cidade pequena, só tem um cartório. E a minha cidade, aparentemente, não está no banco de dados digitalizado. Ah, nossa. Então, não aparecia. Então, ele teve que fazer um pedido... uma carta. Enviar pra minha cidade natal, pra se ela tiver, ela enviava, se não, ela mandava uma carta dizendo que não tinha. Meu Deus. Porque eu não tinha certeza... porque eu tava, putz, a minha irmã não nasceu em Queluz, que é minha cidade natal. Ela nasceu em Cruzeiro, a cidade vizinha. Mas ela deve ter sido registrada em Queluz, não? Então, às vezes não, porque às vezes o registro é feito ali na hora, ou próximo, né? Aí eu tava, tipo, será que foi registrado em Cruzeiro ou em Queluz? Eu não sei. Eu vou dizer que eu fui em Queluz. Aí ele enviou a carta pra Queluz e deu tudo certo. Ufa. Ou um zap resolvia, né? E um zap, né? Então, processo e teve que pagar. Isso de você pedir pra eles enviarem a certidão e tudo mais, é um processo tudo pago, isso. E é uma foi, semana. Uns 90 reais, eu acho. Tudo é pago. Né? E tudo de documentação é caro. Tipo, casamento, agendar, documentação de casamento, é tudo caro. Pedir pra transferir o cartório, caro, foi tipo uns 700 reais. Caralho! Nossa, meu Deus. Até, tipo, não faz tanto sentido a certidão ter que ter 90 dias, porque você nunca mais vai usar a certidão na vida. Depois que você casa, a certidão de nascimento perde todo e qualquer valor, né? Mas eu acho que é uma só pra garantir que ela tá certinha, né? Talvez pedir. Mas, por exemplo, recente. Lá no cartório que a gente se casou, foi onde tinha a minha certidão original, que de eu fui nascimento. Registrada lá. Pra que que eles precisavam de segunda via se tava lá original? Era só eles abrirem e falar, nossa, né? Existe aqui. Não, tem que pagar. Ah, eu acho que é algum processo burocrático, porque como você não precisa mais da certidão de nascimento, alguém não conseguir ficar foragido casando, sabe, e mudando as certidões, sei lá, entendeu? São processos burocráticos. Deve ter um motivo, né? Tipo, você paga por um documento que você vai usar, sei lá, mais dois uma meses. Vez. Exato. E o da Thalissa, como foi no cartório que tinha o registro dela, o cara pega um livro, ele leva o livro, começa a folhear procurando, acha documento da Thalissa no livro, aí imprime um novo digitalizado com formato atual e tudo mais, e pronto, tá aqui. Foi na hora. Dela foi na hora, a gente saiu de lá com a certidão nova dela. E é muito engraçado pensar nesse processo físico ainda, e quando a gente foi agendar a data de casamento, tava a moça que tava, né, atendendo a gente ali e tal, e uma outra que foi fazer o registro no livro. Então ela pegou um livraço pra anotar o nome, a data, e fazer esse registro oficial dentro do livro, do agendamento do casamento. Essa moça que tava agendando o livro, ela tava puta. Por quê? Porque lá eles só fazem, eu acho que a maioria dos cartórios, aparentemente, pelo menos todos que a gente foi, só faz casamento nos sábados, só nos finais de semana. Tipo, tem alguns lugares que até fazem durante a semana, só que, tipo, você precisa de testemunha. Muita gente trabalha, é meio foda, né, pegar. É. Porque cartório também só funciona, acho que das 9 ou das 10 às 5 da tarde, não funciona nem pós-horário comercial. E mesmo assim, o casamento é só no horário específico. É. Então, por exemplo, os cartórios que a gente viu era só no sábado e só de manhã. Esse que a gente foi, se não me engano, era manhã e tarde, só que era só dois casamentos por horário. Então era pra ser 4 por dia, 2 de manhã e 2 de tarde. Então essas pessoas que a Thalissa viu o review, provavelmente foi nessa situação. Tem dois casamentos, vai ter um tempo aqui, X, né, pra pessoa poder tirar foto com calma, avisar qual vai ser a música, entregar o videozinho e parará, parará. No dia que a gente foi registrar, a moça tava puta porque estavam registrando muitos casamentos por horário. Não sabe por quê, ela tava puta nessa situação de, eu já falei que é só dois por dia, dia, o pessoal fica agendando um monte, e não sei lá o quê, aí fica tudo encavalado, e a gente, ok, isso, né? Depois a gente já tem escolhido a data, porque se ela avisasse Exato. Antes, a gente mudava o dia. E ainda assim, tinha poucos dias pra gente conseguir agendar. Tanto que a gente escolheu esse próximo, porque era o dia que tava. Porque a gente tinha outro em mente, que era mais pra frente, mas não tinha. E o outro dia era esse. É porque no fim de semana seguinte foi o feriado, e aí não ia funcionar o fim de semana, e aí depois seria esse fim de semana, que dia das mães, eu falei, tem gente que, né, que acaba indo ver família, vai viajar, né? Aí teria que ser o próximo, aí ia ficar muito longe do que a gente queria. É, e vocês ainda tem que ver todos os bagulho da viagem, então. Né? Sim. Acabou que foi, né, do dia que foi. Aí chegou no dia e não teve nada de que a Thalissa falou. É, gente, foi speedrun de casamento. Pô, foi muito triste, porque a Thalissa tava contando, porque eu escolhi a música, vocês vão ver a música de entrada, é muito legal, blá, blá, blá. Aí será que vocês vão reconhecer? Ah, o Tengu vai reconhecer. A gente, pô, será? Como é que vai essa música? Aí abriu a porta da capela, né, pra entrar, começou a tocar a música padrão de casamento. Aquela música, I think I'm gonna marry you. Que subversiva, Thalissa. A gente achou que ela ia pegar algo mais, né, desconhecido, e ela foi no... Nossa, ela deu o twist do twist. A Thalissa tinha escolhido Lockdown. Pra quem assiste as lives do Jogabilidade de 2016, era a música de... Vai começar a live. Não é possível, sério. É, tanto que você não viu o vídeo do casamento. Toca no vídeo. Incrível. Toca no vídeo. Que ia ser Lockdown exatamente por causa dessa época, que a Thalissa, a gente não morava junto, mas ela ia lá sexta-feira e tava tocando essa música, que a live ia começar, e ela lembra da música e tal. Tem que voltar a usar Lockdown. Aí não teve como colocar música, não teve tempo de foto, foi tipo... Contratei fotógrafo pra lá. E é tipo, olha, não dá tempo, que já tem mais 20 pessoas pra casar aqui, tem tempo pra duas fotos, corre. Aí falou, junta todo mundo, que o fotógrafo vai tirar uma foto e próximo casamento. Isso. Não, eu lembro dele ter falado alguma coisa tipo assim, ah, toma aqui o lenço e enxuga a lágrima rápido. Meu caralho. Realmente. E coincidência, tinha um ouvinte lá esse dia. Casando? Ele tava de testemunha do casamento da irmã dele. Ah, não. Caramba. Uau, que coincidência, meu Deus. Só que ele ficou com vergonha no dia e não falou nada. É sempre assim. Que coincidência doida, né, cara? Pois é. Aí deixei um comentário no YouTube falando. Sim, no rodízio que saiu depois, próximo. A moça, aquela que tava anotando as coisas antes do casamento. Nossa, awkward pra caralho. Nossa, foi. Quem viu as fotos, né, a Thalissa não tava de branco, não tava de noivinha clean e tal. Rendinha. Ela tava de um vestido, mas tipo, estampado. Colorido. Meio gotiquinho. Ela tava com tipo... Uma coroa de flores. Coroa de flores, buquê, tudo tom meio outono assim, né, terroso, laranja. A moça, quando foi confirmar, tipo, ah, você é o casal tal, barará, barará. Nossa, que diferente o seu vestido, né? Nossa, que coisa. Cabelo colorido. Aí nossa, é o cabelo. Nossa, e o que você vai fazer depois com o cabelo? Ela perguntou assim. Aí dava... Vou jogar fora, vou jogar fora. Aí dava 2 segundos. Nossa, mas muito diferente. Muito diferente. Mas bonito, tá? Mas diferente, viu? Nossa, gostei. Muito diferente. E não parava. Exato. Aí ela virou pro sushi e falou, não, você é mais normal. Falou isso. Caralho, né? Ela falou, quem que é o noivo? Ele, porque tá mais normal. Caralho, olha, tá bom, moça, tá bom. Pelo amor de Deus, para. Mas muito diferente. Não, tá bom. Não, eu não vou ser hipócrita e falar assim que tá... Nossa, mas tá muito diferente. Ela fala, não é possível, eu vou embora. Inclusive, sushi de terninho. Pra quem não viu as fotos, verdade. Sushi usou terninho. Terninho marrom. E colina. Foi o seu primeiro terno, Sushi? O primeiro terno. Comprado, assim. Eu tinha calça e tinha camisa social. Calça que não mais me serve. Então, tava apertada, tive que comprar outra. É incrível, porque todo mundo, né, elogiou muito as roupas e tal. E parece que foi planejado, né? Mas não, porque a gente já tinha planos de um dia casar em cartório, né? E aí, durante a pandemia, eu comprei um vestido que eu falei a ele que eu vou usar pro casar. E quando a gente foi marcar, eu falei, já tenho aquele vestido, vou pegar tal. É um vestido rosa de moranguinho. Clássico então, da pandemia, né, viu? É um clássico. Ele viralizou na época. Exato, na internet. Muita gente casou com ele e tal. Aí eu falei, vai ser ele, né? Já comprei, vai estar bonitinho. Aí eu já tava planejando o casamento todo assim. Tudo nos tons mais rosa, vermelho. O Sushi me deu um Sylvanian Family de moranguinho que eu ia botar no buquê. Falei, vai ser isso. Aí a gente agendou o casamento pra dali 2 semanas. Falei, né, vou ver o vestido, né? Experimentar, ver se precisa passar. Odiei. Vestido, odiei. Falei, não quero casar com isso. Aí fiquei, e agora? Só explicando pras pessoas que conhecem de moda, de roupa. roupa. Não era o original, tá? Que o original é uma fortuna. É. Esse de moranguinho é aquele costurado à mão, pela moça que criou ele. E é, tipo, muito caro. É. Aí eu comprei uma réplica, na minha cabeça era uma réplica bonita. Eu fui usar, parece uma réplica muito barata, assim. Aí eu ia ter que reformar ele. Eu falei, putz, 2 semanas não dá. Falei, preciso arranjar um vestido novo. A gente ficou, e agora? Aí comecei a procurar na internet, nada parecia bom. Tipo, sempre essa coisa mais noiva tradicional aqui no Brasil, né? Pra achar um vestido diferente, ia ter que importar, não ia chegar a tempo. Aí eu tinha o vestido que eu usei, que é um com estampa da Lopotan, que é uma artista italiana que eu gosto muito. Aí eu já... Só que eu já tinha usado ele uma vez. Mas aí fiquei, ah. Mas assim, quando a Thalissa usou ele pela primeira vez, ela falou, vou usar no nosso casamento. É, quando só eu experimentei. Só que aí depois ela, ah, mas eu já usei, não pode usar no casamento. É, quando ele chegou, ele era muito bonito. O Sushi ficou apaixonado, falou, nossa, que vestido bonito. Eu falei, ah, então vou usar pra casar. Só que passou anos, a gente não casou, acabei usando, né? Porque ele era muito bonito pra ficar guardado. Aí só que é o que tinha. Eu falei, então vai nele. Aí eu comecei a procurar um monte de acessório e flor que combinasse, né? Esses tons mais terrosos. Coisa de casamento, tudo demora muito, né? Então, tipo, o buquê, a grinalda, o... Esqueci o nome. Pulseira? Não, é uma florzinha que vai no pulso. Esqueci o nome. Eu também. Você que sabe as coisas, mãezinha. Eu não sei nada. Enfim, pulseira. É, a pulseirinha de flor, as joias, as coisas, tudo era, tipo, pra dar ali 15 dias. Né, dias úteis. E aí eu mandando mensagem pras lojas, tipo, socorro, vou casar. Noiva, é, vou casar semana que vem. Não pode falar que é noiva. Não, mas é pra noiva, né? Você vai falar o quê? O buquê de flor. Pra, não sei. Dito isso, quando a gente foi comprar... Madrinha, tem que falar pra madrinha. Corsage. O nome da pulseirinha. É. E aí eu tudo mandando mensagem desesperado pra todo mundo, aí todo mundo foi super compreensível, fez rapidinho, então chegou, tipo, na sexta-feira tudo. Uau. E basicamente, foi no sábado, né? Pro casamento ser sábado. Uau. Inclusive as joias. A Thalissa comprou o anel e o colar pra combinar com um look e mandou mensagem na compra, na mensagem que você pode colocar. Falei, socorro. Tipo, socorro, é pro meu casamento. E chegou mais cedo. Né? Todo mundo chegou, tudo. Mas vocês não trocaram a aliança, né? Não, não. A aliança a gente... É que a gente descobriu que tem um lugar no Japão que faz aliança, você meio que martela. Faz aquele martela pra marcar e tal, né? Então a gente vai fazer umas alianças... Escreve seu nome no arroz. Isso. Na verdade, aqui no Japão, cada um de vocês vai casar com um personagem Mineko. Exatamente. Isso. E aí o casamento... Inclusive, eu quero trocar as alianças lá na mansão de Hokkien-jima. Tem a mansão do Mineko que fica em Tóquio. Uau. Eu quero levar pra lá as alianças. Mas, aí minha roupa deu assim na Bita. Aí, como o vestido era azul, o Sushi já tinha uma camisa azul, uma calça social que ele usou pra ir de convidado num casamento uns anos atrás. Falei, então nem precisa de roupa. Eu comprei só uma gravata laranja pra ele, pra combinar com a parte da raposa e tons do buquê. Aí, na quinta-feira, falei, experimenta pra ver se eu preciso passar. A calça não entra, porque o rapazinho aqui engordou. Mas, assim, o Sushi, quando eu vejo foto do Sushi novinho, eu penso, o Sushi, não sei se ele tava... Passando muito... fome. É. Talvez ele tava passando fome nessa foto aqui. Porque hoje o Sushi tem uma aparência mais saudável. Exato. Né? Eu acho que o Sushi tá no sua melhor forma, assim, sabe? Então, assim, quinta-feira à noite a gente descobriu que o Sushi não tinha roupa pra ir. Uau, quinta-feira à noite, o Sushi chegando, tem que levar a cartolina amanhã. Mãe! E aí vocês perguntam, por que será que no Minigameiros, que a gente gravou, o Sushi não estava? Porque eu tava correndo atrás de roupa. Exato. E aí, sexta-feira, eu trabalho presencial lá no Bom Retiro. Que é um bairro que tem muita loja de roupa, pra quem não conhece São Paulo. E aí eu saio um pouco mais cedo, né, de sexta. Aí eu falei, me encontra na porta do meu trabalho, que a gente vai correr, e antes que as lojas fechem, a gente acha alguma coisa. Aí, por sorte, na primeira loja que a gente foi, que eu já tinha ido no meu almoço dar uma olhada. Segunda. É que a primeira a gente nem entrou direito. Não, a gente entrou, ele mostrou umas peças, a gente falou meio feia. Pensou, né? Meio feia e foi embora. É, que no meu almoço eu já tinha dado uma sondada nas lojas separado, e aí a gente foi e o Sushi encontrou a roupa lá. E assim, vendedor muito bom, porque a gente ia comprar só a calça. Não, o vendedor, ele foi um ótimo vendedor. É. No momento que ele sacou a pistola, ele falou, comprou morre, eu falei, caralho, esse cara é bom. Que ele falou assim, ó, experimenta a roupa ali e sai pra gente ver. Uhum. Na Thalissa e ele, espertinho que ele é, toda vez que eu saía, ele, experimenta essa peça aqui. É. Aí ele, e esse paletó, só pra gente ver, só pra completar o look. É. Ah, não, e esse sapato, e essa... Vendeu até a meia. E ó, se comprar, vale mais a pena que alugar, hein? É. Não, e ele falou, tipo, ah, qual a camisa que ele vai usar? Eu falei, não, a camisa a gente já tem, é uma azul marinho. Ele, então, peraí. Aí ele pegou uma camisa azul marinho, levou pro Sushi e falou, põe. Aí o Sushi botou ali, ó, aí você não, já consegue ver. Como só pra completar o look, só pra visualizar como é que vai ficar. Aí ele já foi espertinho, pegou uma camisa tecnológica azul, que é muito mais confortável e leve que a tradicional, pra já empurrar pra gente, é óbvio que o sushi acabou pegando, porque ia fazer 30 graus no dia seguinte, né? E... Mas, ó, foi bom porque as fotos estavam ensolaradas, então, né? Tava bonito. O sushi não queria usar terno, aí o vendedor, não, mas é o conjunto da calça, só pra ver, assim, sem compromisso, põe. Tudo sem compromisso. Aí ficou lindo. Não, a Thalissa, na hora que eu saí de terno, os olhinhos da Thalissa, deu pra ver em câmera lenta, brilhando, assim, ela abrindo um sorriso. Falei, pronto, agora tem que levar pra levar. Pronto, agora eu vou ter que usar terno todos os dias. Porque a ideia era ser sem paletó, só a camisa e a calça. Eu falei, não, agora tem que o paletó. Ela, não, não precisa, é caro. Falei, amor, a cara que você fez. Depois a gente usa em outras ocasiões. Agora qualquer restaurante é terno. É isso. Não, veste terno. Pô. Jogabilidade e terno. Tem que trabalhar de terno. Terno e gravata, pô. Segurança. E o pessoal da loja, é difícil saber se o vendedor só tava... Não, realmente, né? Mas provavelmente era porque eles trabalham com isso, né? Que o conjunto que era marrom e azul, eles... Nossa, porra, marrom e azul tá super na moda. E ficaram, voltou. Tipo, não... Mas sim, tá na moda marrom e azul. É uma das combinações mais em alta ultimamente. A Thalissa trabalha com moda, pra quem não sabe. Pra galera geral aí, marrom é novo preto. Então, se você quer atualizar o seu visual... Troca preto no meu marrom. Então, próxima camiseta... Do Jogabilidade, marrom bombom. É, mas marrom é uma das cores mais fortes, faz um tempinho já, tá? Continua. Verão, inverno, o pessoal gostou do marrom. E aí, rendeu ótimos comentários, que o sushi ficou muito bonito e o pessoal gostou. É verdade. Eu botei uma foto do sushi no meu feed, do stories do Instagram, e o pessoal foi lá elogiando. Nossa, então. Como o sushi tá bonito. Ele está brilhando. Pela primeira vez na vida. Ó, eu te falar um negócio. O sushi, não sei se foi no Saideira, teve uns dois programas da semana antes do casamento que o sushi estava radiante. Eu nunca vi o sushi tão, tão pra cima, assim, tão alegre. É a energia da ansiedade. Então, quando ele tava nas vésperas do casamento, cara, impressionante isso. Impressionante. É que depois que casou foi game over, né? Aproveitando nos últimos momentos. A Thalissa tá com o olhinho varejando. Caiu um cílio. Que mais? E depois do almoço foi muito bom, né, também. Teve as pombas. Ai, é outro verdade. Perrengue chique. Que como não deixaram a gente, voltando pro cartório, não deixaram a gente tirar as fotos lá dentro, eu tinha contratado um fotógrafo. Inclusive, outro perrengue foi que eu tinha contratado uma fotógrafa, que é uma amiga minha. E, assim, eu amo as fotos dela, tipo, amo. Aí ela super ficou feliz de cobrir o casamento, falou, vou, tranquilo. Aí, na semana do casamento, acho que foi na quarta, ela falou que não ia poder, porque ela tava com um bronquite asmática, tava com falta de ar, não ia poder. Aí fiquei, putz, tô sem fotógrafo. E agora, como é que eu arranjo fotógrafo pra sábado? Foi o quê? 10 horas da manhã o casamento? É. Falei, como é que eu arranjo? Aí eu chamei o Luca pra ser videomaker, né? Eu chamei ele pra ser fotógrafo. Ele falou que não queria ser fotógrafo. Ele falou não... que não gosta de fotografar. Aí falou, apesar mas que o hobby dele é fotografia, né? É, mas só hobby. Ele fala que não sabe ser profissional fotógrafo. Aí, então, a gente conseguiu o Luca de videomaker. Eu falei, bom, se tudo der errado, pelo menos vai ter um vídeo. Aí eu consegui por contatos de amigos. Tipo, ah, conheço fotógrafo, fala, tá, eu consegui. Então foi tipo, a gente fechou sexta-feira à noite pra ele ir também. Então foi tudo muito na bita. Então eu tô muito feliz que deu tudo certo. E foi um ótimo fotógrafo. Foi, ele muito simpático. E depois descobriu que era um que você já conhecia. Já conhecia. Eu conhecia pelo nome profissional, tipo, a página profissional de cosplay, que ele tira foto de galera de cosplay. É verdade. Faz todo sentido, né? É. E ele foi muito gente boa. Aí a gente não pôde fotografar lá no jardinzinho do cartório. Aí na frente do cartório tem uma pracinha meio tícia, né? Mas é uma pracinha. Ah, mas tava bonito. Tipo, ficou um ambiente bonito porque tava árvore e sol. Tava então, sol, tava ensolarado, né? Árvore, sol, pomba cagando. Então, o negócio é que tinha muita pomba na árvore. Não é que elas estavam cagando. É que assim, tinha uma zona de impacto ali, né? Exato, no chão dava pra ver. Na árvore que tava lá, tinha um monte de pomba empoleirada. Cucuzinho apontado pra baixo. E o chão cheio de marca de cocô de pomba. Como é que fala mesmo? É narrativa emergente? Miyazaki é muito gênio. Environmental storytelling. Exatamente. Tava ali o aviso do que iria acontecer. É. Metade das pessoas, tipo, não vou aí não, hein? Teve uma amiga da Thalissa que não quis ir. E quando ela foi, aconteceu o quê? Ah, é? Aconteceu? Você não viu? O cocô caiu 1 milímetro na frente dela, é assim. É possível. Fez um ploft na frente do pé dela. Caralho. E assim, perfeito. Tinha foi que estar filmando o cocô passando na frente do olho slow dela. Slow motion, assim. E ela gritou e só foi embora e não quis. Inclusive, no vídeo, tem eu abraçando ela e ela tá meio que chorando e rindo. E as pessoas devem achar, nossa, né, ter emocionado. Era, foi depois do cocô. Foi o trauma. Ela chorando porque o cocô quase caiu nela. Foi. Exato. Foi minha madrinha do casamento. E, ah, você não contou do produtor de conteúdo. Ah, é verdade, né? As pessoas vão querer ouvir isso, né? Na hora de falar, você, Eduardo, é, né? E chamar a pessoa, você está casando por livre, espontânea vontade. E o Sushi brincou, falou, não tô, mentira. Aí mandar todo mundo embora. Ah, inclusive, na folhinha que a gente recebeu, né, tava avisando que não pode brincadeira, falou que não pode jogar arroz também, não era pra jogar flor. Não pode regata. Não pode regata nem bermuda. Eles deram todo uma lista, assim, do que não pode no dia do cartório. Jogar flor e arroz, eu entendo, porque vai casar um monte de gente. Imagina ter que limpar aquilo toda hora, pelo amor de Deus. Agora, regata e bermuda, qual o problema, gente? Tá, mora no país tropical, é. Inclusive, como você e o Luca iam e o Ricardo tava na casa de vocês, eu mandei pro Luca, eu falei, ó, se o Ricardo for... Não pode ver muito de regata. Qual que é a pessoa que tem mais chance de ir de regata? O carioca. Mas, ó, Ricardo foi no almoço de casamento de calça social e uniforme do Flamengo. É verdade. Perfeito. Ficou perfeito. Incrível. Nisso, quando você vai preencher a documentação, você tem que colocar... A profissão que... Eu ia falar o termo correto, ocupação? Mas... Ocupação, obrigado. E normalmente, quando tem que preencher esse tipo de coisa, eu costumo colocar ou editor ou produtor. Que vocês costumam botar? Eu boto jornalista. Eu botava jornalista, hoje em dia eu boto podcaster. Porque antigamente ninguém sabia o que era podcaster, hoje em dia todo mundo sabe. É, então, mas eu boto, é que podcaster. Às vezes você precisa escolher de uma lista, né? Ah, não, quando é uma lista e não tem podcaster, eu boto jornalista. E antes eu botava editor de vídeo. Eu punho, acho que tradutor. O meu oficial é designer de superfície. Mas é muito longo, aí eu botei o que tá na minha carteira de trabalho, que é colorista. Inclusive, é colorista sênior, mas eu falei, vou botar só colorista. Se eu soubesse que a mulher ia ler em voz alta, então, eu botava sênior. Mas aí você botou criador de conteúdo. Então, eu nunca coloquei. Dessa vez eu pensei, vou colocar, sei lá, foda-se. Só que assim, o lance todo é, criador de conteúdo, que engraçado. Pra mim, o lance todo é que hoje em dia, produtor de conteúdo tem um significado, aí, né? Uma conotação. Uma conotação de que você grava vídeo do seu pinto pra internet. Certeza que ela achou que ele era ator pornô. Não é possível, eu não pensei nisso. Por isso que leu em voz alta. Eu não acho que tem essa conotação. Não. Sério? Eu pensei eu que uma pessoa, pô, ele deve ser youtuberzinho, deve... TikToker. Filmar LOL, não sei. TikToker, o que eu pensei. Não que ele gravava o pinto. Eu tenho essa imagem, assim, de que quando fala produtor de conteúdo é OnlyFans. É, mas ele falou criador de conteúdo, não? É uma pornô. Produtor. Foi produtor de conteúdo, é mais adulto mesmo. Agora que você falou. Aí ela falou em voz alta, tipo, você... Eduardo, produtor de conteúdo. Eu queria morrer e gargalhar. Eu tive que ficar segurando a risada. Eu tomei um dano psíquico também. Eu tomei um dano psíquico. Aí tem uma foto do Sushi, que ele tá com a boquinha toda apertada. E a mãe da Thalissa achou que eu tava emocionado e eu tava segurando risada. Você tava, de certo modo, emocionado. É uma emoção. O humor é uma emoção. As emoções. Eu fiquei tipo, por quê? Nossa, eu não consegui prestar atenção mais nada, até acabar. E depois a gente foi conversar e ninguém viu uma cerimônia que fala ocupação, assim, em voz alta. Não sei o que aconteceu. Ela fez um com a cara da pessoa. Ele viu a produção de conteúdo, vou zoar. Mas foi isso a cerimônia e foi isso o dia, né? Porque a gente só teve almoço. Foi almoço com um restaurante com a galera e depois a gente foi pro cabaré. Ah, é verdade. Nossa, desculpa, gente, eu sei que esse bloco tá longo, mas essa é a parte que eu mais queria falar. Porque foi muito legal. Depois, a Thalissa tinha uma despedida de solteiro, entre aspas, ela já tinha casado. Mas uma despedida de solteiro... Só um pouquinho tarde. Um pouquinho. Com umas amigas que não ia conseguir no almoço, barra, tinha limite no restaurante. Então a Thalissa fechou com umas amigas da faculdade e tal, de ir no Love Cabaré. Afinal de contas, produtor de conteúdo, né? Já tá tudo sushi. Em casa. Esse Love Cabaré, você conhece, Rafa? É tipo um Clube das Mulheres? Como é que era? Não tinha um lugar desse em São Paulo? Clube das Mulheres? Ah, deve ter. Isso é coisa de novela aí, Clube das Mulheres. Tinha em São Paulo, gente. Clube das Solteiras. Não, eu acho que a novela estava retratando a realidade. Pode ser. Pra quem é de São Paulo, ele era o Love Story, que é uma das boas boates mais clássicas de São Paulo, assim, e era balada, aí foi fechado, aí foi reformado e foi comprado pela galera do Love Cabaré. Que aparentemente era um cabaré já antigo de São Paulo, de, sei lá, do começo do século XX, foi se transformando ao longo do tempo e agora eles queriam revitalizar essa ideia do cabaré do começo do século XX. Mas assim, Rafa, tinha umas 3 despedidas de solteira de grupo de mulheres. Acho que mais, hein? Porque tinha a galera lá em cima. É que a gente sabia, pelo menos. Mas o que é o Love Cabaré? Ele não é um puteiro, tá? Porque tanto que oficialmente nem se pode ter um puteiro... É tudo clandestino. O Rafa fez a careta agora, puteiro é tudo clandestino. Não sei, nunca fui. É que você fez uma cara de como assim, hein? Não pode ter puteiro, é clandestino. Então, onde eu tô trabalhando esse tempo todo? Não, assim, existe, obviamente existe puteiros Brasil afora, mas são clandestinos. Eles funcionam de fachada como outro, sei lá, bar, qualquer outra coisa. Mas assim, inclusive cabaré, mas o que você tá dizendo é que esse não é um deles. O Love Cabaré, na verdade, ele é uma casa de apresentações. Ele não é nenhuma balada. Ele já foi uma balada, que é muito louco que o que a gente foi é o terceiro ato. A gente foi logo depois deles acabarem de trocar toda a programação da casa. É que eles estão trocando como funciona a estrutura dos espetáculos que a gente vai falar daqui a pouco. Porque ele já foi tipo um palco de show e depois ficava uma balada no térreo. Aí agora eles tiraram a ideia de palco e agora as apresentações acontecem na casa inteira, entre as mesas. As apresentações são homens pelados. A gente vai chegar lá. Mas o ambiente, assim, é tipo uma ambiente, é tipo uma balada, porque é um lugar escuro, com luz neon, de luz mais difusas e ambientes e tal. Mas, no geral, é como se fosse um bar, muitas mesas. É, você não fica em pé, você fica sentadinho. É, no centro, o lugar é meio que arredondado. Tem um pole dance gigante. Não, 2. É, um em cada lado. No centro é um círculo aberto e nas laterais tem 2 pole dance. No fundo tem uma mesa de bar, que é o balcão. É, no fundo é o balcão que o pessoal vai fazer as bebidas, drinks e servir e tal, e tem comida pra você pedir. E tem um segundo andar que é tipo um mezanino que você fica assistindo lá de cima e o playground. E tem o playground que é um lugar de experiência. Pra deixar as crianças. Isso. Claro. Playground é um lugar de experiências. É, porque vai ter shibari, vai ter... Tira de bolinha. Lap dance. Shibari, eu gosto dessa comida, é gostoso, né? É legal que eles dão um cardápio, que é um cardápio de experiências, e aí você pode pagar mais, tipo, sempre quis experimentar shibari, acho que era R$100 cada experiência. Acho que é mais. Você paga pra alguém te amarrar? E te jogar em algum aterro? Então, isso. E lá são todos profissionais, né, pra garantir que ninguém vai se machucar e tals, e são experiências individuais, ou você pode levar alguém de voyeur, tipo, eu e o Sushi. Se o Sushi quisesse fazer alguma coisa, eu ia de voyeur só olhar. Ou lap dance, ou mas sensorial, tem experiência sensorial que vai ter cosquinha e coisas do tipo. Mas tem os funcionários, tem homens e mulheres? Sim, homens e mulheres. Ah, eu achei que eram só homens. Uma casa queer, tipo, tem de tudo, lá assim, tem todos os gêneros. Assim, o público lá, Rafa, eu acho que a minoria era hétero. É tipo, eu acho de funcionário, que... né? Porque a galera que tava lá... É, não, tinha uns norme, mas tinha muito norme, eu fiquei muito chocada. Mas eu acho que a maioria, a impressão que me deu era casal lésbico. Ah, nossa. É, a impressão que me deu, se você for pegar um demográfico aí, me pareceu o maior volume, fora as moças em despedida de solteiro, que não sei se eram héteros ou não, mas tinham um bocado de casal lésbico também lá. E as pessoas que fazem as apresentações também, tanto os héteros quanto homossexuais, homens, mulheres e por aí vai. E o que são essas apresentações? A estrutura que a gente falou que mudou é que antigamente eram 3 apresentações em horários fixos. Tipo, sei lá, 8 da noite, 10 da noite, 30. Só que a gente foi nessa nova estrutura que eles estão seguindo, que eu acho mais legal, é a apresentação a noite inteira. Então a ideia é você chega lá cedo, relativamente cedo, pra você ver todas as apresentações ao longo da noite, porque a cada, sei lá, 20, 30 minutos vai ter uma apresentação. E é muito foda as apresentações, porque... Literalmente. É muita foda. É como se fosse um circo... É o burlesco. Só que, tipo, você fala burlesco, eu não penso, ah, é um circo com pouca roupa. Mas é um circo com as pessoas tendo pouca roupa. Porque a parada que mais me impressionou era a habilidade física de todo mundo. Tinha uns músculos que eu nem sabia que existia. Eu ficava, caralho, olha o músculo. Eu virava atrás, olha o músculo daquele cara. Porque, tipo, tinha muita apresentação que era coisa de circo ou coisa de ginástica olímpica e tal. Então, tipo, aquela apresentação masculina. Eu acho que é o cavalo, que é o cara se... segura em 2 arcos. É, cavalo. E se equilibra num braço e faz... Tinha uma parada dessa que ele fazia tipo esses movimentos, só que ele fazia com o quê? Com sunga. Uma tanguinha. É, tipo, ou ele... Eu não lembro se nessa ele ia tirando roupa, mas tinha algumas apresentações que a pessoa chegava com roupa e no meio da apresentação ela se despindo, sem parar de fazer a apresentação. Essa o cara acho que já chegava meio que de sunga, quando ele fazia as paradas de faz umas poses, para, tipo uns segundos nessa pose difícil de fazer só com o braço e tal, você vê o músculo, como ele tá com pouca roupa, você vê o músculo movendo, igual um alien debaixo da pele da pessoa, assim. Você fica, caralho, que foda! E assim, as apresentações, muito, muito foda. É engraçado que acho que nossa mesa inteira, ninguém ficou horny, assim, todo mundo tava chocado com os músculos, tipo, caralho, o corpo dessa pessoa, tipo, o dá vontade humano. De ir na academia. Não, pra mim era uma aula de anatomia, todo mundo, assim. Todo mundo na aula de anatomia, anotando, assim, uau! Tipo, por que fazer academia? Olha essas pessoas aqui apresentando agora. E a gente pegou uma mesa muito boa, que era na frente do Polidense. É, a gente ficou meio que na quina de um desses Polidenses laterais e o círculo ali central. E assim, tinha uma moça que ela tinha muito vibe de marmita de casal, que ela olhava pros casais e ficava focada nos casais. Então ela ficava ciclando entre eu e o sushi e ela olhava assim na sua alma. Não, olha, ela olhava na sua alma, virava a bunda e dava um tapa na bunda sem tirar o olho do seu olho. E eu me senti intimidado igual animal. Assim, tipo, e aí você tem que sustentar o olhar. Eu falei, não, se eu tirar o olho, eu perdi. Eu tenho que continuar olhando, mas ao mesmo tempo por dentro, tipo, pelo amor de Deus, moça, não olha mais pra mim. Ela era muito fofa, gostei muito dela. Meta do Jogabilidade, vamos todo mundo lá, no, como é que é o nome? Cabaré. Mas assim, vamos, André. Genuinamente... Eu queria levar vocês. Mas genuinamente, eu acho que todo mundo aqui ia achar muito legal o lugar. Eu acho que sim. E tinha Polidense masculino. Tinha Polidense masculino. E ia ciclano. E tinha o palhaço. É que assim... Tinha um palhaço? Porque como tem essa temática burlesca... E tem essa parada da experiência, a apresentação o tempo todo. Então tinha algumas figuras, algumas pessoas que ficavam meio que entretendo o público ali entre as apresentações. Então tinha, sei lá, um palhaço que você via que ele ficava andando. Mas era um palhaço sexy? Ele tava com a cara pintada, tipo Pagliacci. Uhum. Aquela parada no pescoço, tipo corte francesa, sei lá. E suspensório, sem camisa e suspensório daquela calça larga e pé de palhaço. Ele ficava andando, ia numa mesa, fazia uma gracinha e tal. Até que uma hora ele foi no Polidense. Aí você pensa, hahaha, o palhaço vai no Polidense fazer o quê? Palhaçada. Só que ele começa a fazer Polidense meio que desastrado, tipo, hahaha, eu sou um palhaço. Só que ele começa a tirar a roupa e termina pelado. É. Pelado? Pelado. Uau. E pelas tatuagens, dá pra notar que o palhaço depois volta de roupa de sadomasoquista e parava nas mesas, entregava o negócio de... Pedal. De pedal pra dar tapinha, dava a bunda e falava, bate. E tinha um casal... Bateu com força. Caralho, coitado do palhaço. Bateu com muita força nele. E eu fiquei tipo, era caralho. Era um casal lésbico. Hein? Era um casal lésbico que tava lá. E o caralho, bateram com muita vontade. Caralho, o cara saiu de lá pra UTI. É. Mas no geral, assim, não tinha nudez. Que tipo, não apareceu o pênis dele. Ele botou ele arranca a roupa e tampa com a mão e sai correndinho. De palhaço. É verdade, ele tampou com o chapéuzinho que ele tava e saiu correndinho assim. Exceto uma apresentação, nenhuma teve nudez. Era tudo provocativo. Era só pra provocar. Às vezes pagava peitinho numa apresentação ou outra. Mas era meio que acidental. Não era, tipo, o propósito era, sei lá, mostrar o peito e tal. No geral, era pouca roupa, mas provocativo, mas, assim, ó, tal. Mas, ó, antes de você chegar na apresentação final, as minhas amigas queriam me botar aquela tiarinha de bride, né, de noiva, coisas assim. E antes da gente ir, eu tentei reservar como despedida de solteiro, porque as reservas, se você for no site, é só 4 pessoas. Ia ter um grupo maior, mas no fim eles não responderam meu e-mail, e a gente reservou várias mesas de 4. E no fim a gente conseguiu juntar, né, tudo. Mas, graças a Deus, eu não marquei como despedida de solteiro. E também não usei a tiarinha ou fui de noiva. Por quê? Porque como eles estão acostumados com despedida de solteiro, tem muita interação com as noivas. Quase toda apresentação que tem algumas drags que apresentam e a hostess, era uma drag, que sempre ia fazer alguma coisa e, vou chamar alguém pra participar de algo. Pegava as noivas. E pegaram três noivas pra participar das coisas. E essa Alissa, ela tava... Não avisa. Morrendo de medo. Eu ia entrar em combustão instantânea se me puxasse a versão competitiva do Parabéns no Outback, né? A versão hardcore. Só que aí, amor, fala que depois você ficou torcendo pra ter chamado você. Porque uma hora, né, começou a falar sobre lap dances, tipos de sentada, tararã, beleza. Aí ia ter uma apresentação. Aí falaram, preciso de 2 casais. Aí não tava achando os casais, né? Aí uma amiga minha ficou brincando, tipo, vai vocês, tararã. Só que como sabia que envolvia lap dance, eu não sei dançar? Eu falei, não vou. Aí conseguiram um casal nerdzinho também, eles morrendo de vergonha. Pegou um casal que tinha mais cara nerdzinha e um marombeiro. Super hétero top. Os dois, assim, trincando de músculo. É. Aí eu me arrependi. Por quê? Porque subverteram. Eram os homens que iam ter que aprender a fazer lap dance nas mulheres. E eu queria muito que o Sushi tivesse feito lap dance na festa. Ia ser muito bom. Só que eu achei muito baia, porque depois o público ia votar qual foi o melhor. E o melhor casal, ali, a apresentação de lap dance, ia ganhar uma estadia no motel. Porque eles têm um motel do mesmo dono, que é do lado, que é o... Em cima. No andar de cima. Chama andar de cima, que é no andar de cima. Nossa, por que será, né, gente? Tão próximo. Ganhava uma pernoite grátis. A gente ia ganhar de graça. E a gente ia ser decidido quem ia ganhar com um voto popular e com um grito. Ah, e vocês tinham um público ali, né? É. Aí, eu achei muito paia. Porque o casal nerdzinho, o cara entregou. Ele sabia dançar? Não. Ele era sensual? Não. Mas ele tentou. Se esforçou, sabe? Ele tentou entregar um lap dance de verdade. Uh-huh. Tipo, tirou a camiseta assim, provocou. A drag que teve que pedir pra os dois tirarem a camiseta. Mas ele estupou, sabe? Ele foi na brincadeira e tal. O cara hétero top, ele em momento algum sentou. Em momento algum ele fez gesto de sentada. Ele só ficava andando em volta. Beijando. Pegava a mão dela, colocava no peito dele. Puxava o cabelo. É, aí eu tipo, você não fez lap dance. Ele não fez lap dance. Fez só dance. Ele foi só o hétero top, tipo, ai, a minha masculinidade. Se eu sentar no colo dela, eu vou morrer. E eu achei paia, porque foi o quê? Empate técnico. Ah! E os dois ganharam estadia. Tá, eu achei muito paia. Pelo menos o nerdinho ganhou. Ok. Eu achei paia que eles não mereciam ter ganhado. É. Mas se eu soubesse que ia ser o homem, eu tinha levantado e falado, sou noiva. Mas essa é a brincadeira. Mas assim, foi muito, muito legal a apresentação no geral. E a última... Não, a última que a gente viu, né? Porque a gente foi embora antes da suposta, talvez teve mais uma depois. É porque assim, a casa abre às 8 e vai até às 2 da manhã. E a gente foi embora, tipo, era meia-noite e meia. A gente ficou até uma. Até uma. A gente não aguentou, porque assim, o casamento foi cedinho, né? Foi... Não, a gente acordou, tipo, 6 horas da manhã. É. E já não tinha dormido direito, porque Nanquinha não deixou a gente dormir na noite anterior. Ficou gritando até as 4 da manhã. Ela falou, por que eu não sou a madrinha? É. Exato, ela ficou revoltada. Então a gente não aguentou até as 2. É, mas essa última apresentação que a gente viu foi a mais foda. Foi muito vocês boa. Vocês foram o Globo da Morte. Era quase isso, ó, Rafa. Não é possível. Porque o que acontece? Eu falei que o clima lá era meio balada, né? Então é tudo escuro, mas com muita luz colorida, mas indireta, né? Todas as mesas... com vela. Antes da última apresentação, passa os atendentes, recolhem todas as velas, apagam. Na hora que vai começar a apresentação, apaga-se todas as luzes. Dá o aviso que não pode filmar aquele momento. Exato. Nem tirar foto. E na escuridão, chega uma moça com um manto. Nessa hora, quando ela chega, aparecem umas luzes vermelhas indiretas, assim. Muito culto. Aparece muito a barra de vida. Vibe de culto pra caralho. Com aquela musiquinha meio assombrosa. Meio assombrosa, é. Ela chega. Faz um lap dance. Um polidance. Um polidance de um minutinho ali. Tira esse manto, pelada, completamente nua. E eu já imaginei que ela ia fazer isso porque ela tinha um coque com aro na cabeça dela. E o globo, tem um globo, um disco, né? Um globo de discoteca. Uhum. Que eles tiraram umas 3 vezes durante a apresentação. Usavam o... A parte suporte. Do suporte pra fazer alguma apresentação. Colocava o globo de volta e tinham tirado. E como ela chegou com o cabelo todo preso nesse coque, eu pensei, ok, ela vai se pendurar pelo cabelo. E é isso que ela faz. Ela faz uma apresentação que ela se pendura pelo cabelo e gira, né? Pela essa região central ali que não tem mesa. Só que essa vibe ritualístico ficou muito foda na apresentação... Porque ela ficava fazendo gestos, tipo, meio ritualísticos. Então, tipo, ela ficava de... Cruzava as pernas, tipo, sei lá, Bafomé. Fazia pose com a mão e ficava girando e coisas do tipo. E ela fazia essa parada de balé. Girar rápido pra caralho. De guardar os braços e as pernas e girar tão rápido que você... Eu acho que eu nunca tinha visto presencialmente alguém girando tão rápido assim. Que você... A pessoa não existe, é um borrão. Você não consegue distinguir mais absolutamente nada dela. A maneira que ela para esse girar é, tipo, ela abre os braços, tipo O flap do avião. Não, só que ela não abre os braços por completo. Ela meio que abre, fazendo tipo um gesto meio de ritual, de dança, assim. E a luz é só luz vermelha e tudo escuro. Foi tipo, a vibe foi... Todo mundo ficou tipo... E caralho. Quando ela faz isso com o braço, ela para instantaneamente, né? Tipo, é uma parada muito foda, assim. Aí todo mundo ficou, caralho! Aí acaba a apresentação, ela sai correndinho assim. Nada aconteceu. E todo mundo volta ao normal. Pô, mas as apresentações eram muito legais. Ela parecia muito uma fada na minha cabeça. Porque ela era toda pequenininha. Ela era bem pequenininha. pequenininha. Eu acho até... que dá até pra ter o peso do cabelo. É, build de atleta, de ginasta, né? E assim, eu saí dessa parada pensando, o corpo humano é incrível. Porque assim, por mais que a gente falou do porte físico, tinha todo o porte físico. Tinha gente mais gordinho, tinha gente que é super magra, tinha todas as builds ali. Clérigo, mago. Teve a apresentação de drag, por exemplo, que era uma drag que chegou com roupinha dona de casa estadunidense anos 40, sabe? Pin-up. Chegou com um negócio pin-up, exato, com um espanador. Aí chegava na mesa, assim, espanava uma mesa, aí ia provocando as pessoas. Aí até você vê que aquilo ia virar um espetáculo. E começa com uma parada, tipo, dona de casa frustrada, que você vê que ela começa a dançar sozinha, aí começa a se tocar, aí começa a arrancar roupa, aí você fica, eita, aí arranca o vestido mais pin-up, aí fica com uma roupa mais provocativa. Começa a arrancar aquela roupa, esse pessoal vai ficar pelado, mas tem várias camadas de roupa pra enganando, só pra ir seduzindo as pessoas e tal. Apesar que ela era bem sarada, mas não era trincado de academia clássico, assim. Sim. A parte mais bad vibe, na verdade, pra mim, de toda a apresentação, foi que tinha uma moça, a mais gordinha, da parada de beber tequila nela. Ah, sim. Isso eu achei meio bad vibe. É, não é bad vibe, é anti-higiênico. É, eu não sei. É aquele, tipo, botaram o copo de tequila em cima dela e a galera ia beber. Não, tinha que lamber sal. Ah. Ela colocava o sal na parte que você escolhesse do corpo dela, aí você lambia o sal e bebia tequila. Mas é bem comum. É, então. É, mas eu não sei. Tipo, uma hora chamaram três noivas, aí graças a Deus não era. E aí depois, né, as três noivas escolheram primeiro e depois ela foi passando de mês em mês e quem quisesse pagar, né, que tinha que pagar pra pegar a dose. Aí na minha mesa uma amiga minha aceitou e tal. Inclusive ela nem bebe tequila, só quis lamber a moça mesmo. aí é frescura minha, mas real. Mas porque... não limpava. É, tipo... Todo mundo lambendo a moça e ninguém lambeu. Nossa, lambeu. Que absurdo. Já parou pra pensar nisso? Mas aí sou eu que sou mais chatinha com higiene. Mas eu acho que o Rafa ia curtir, porque tinha muita apresentação de homem gostoso, com pouca roupa. O cabaré, tinha... né? Deixa eu notar aqui. Teve, sei lá, uns três pole dance masculino. Teve. Ou quatro até, talvez. E meio que intercalando. É, e teve o de casal, que foi muito legal, que era de um lado, que eu falei que era dois, né? Um lado era um homem, no outro era mulher. E eles começavam meio que disputando. Aí, e no final era uma parada de um tentando seduzir o outro. Aí nessa hora eles colocam um pole dance central, que eles fazem junto. E era muito foda dos dois fazendo junto, que é aquele pole dance que a base gira. Então os dois iam girando enquanto segurava, assim, era bem foda a apresentação. Só que ficava nessa de, ai, eu não quero. Eles viravam pra uma mesa e meio que fingia que ia na direção da mesa. Aí todo mundo na mesa ficava assim, ó. Com a cabeça baixa. É. Tipo, aí ficavam nessa de um ficar seduzindo o outro. Mas é muito engraçado essa vibe deles ficarem provocando o público. É, de tipo, vou escolher você, hein? Aí todo mundo se encolhe. Exato. Quando termina, a moça, tipo, ah, não quero. Ela deu de embora. Aí o cara chega e os dois se abraçam, dão um beijaço. Aí o público aplaude, né, que acabou o espetáculo e tal. Nessa hora, só pra provocar, eles estavam no meio da multidão nisso, das mesas. Ela só pega a mão dela, coloca a mão no ombro de um cara que tava ali do lado, e ele tava virado pra mim, e ela tava nas costas dele, então ele não viu a mão chegando. Quando a mão dela pousa no ombro dele, você vê o olho estalando de caralho, encostou em mim, tipo, ai caralho, estou participando. Se eu ficar parado, é como se eu não existisse. É. Isso. Mas porra, muito foda. Assim, é meio cara a apresentação, mas eu fico pensando, não pago o salário dessas pessoas, porque era muita gente. Mas é porque o que paga pra gente é bebida. Então, não, mas deve beber bem, entendeu? É, porque a entrada, eles colocam como couvert, que é o pagamento, exato, entre aspas, das pessoas que vão apresentar. Mas eu imagino que o salário não vem só disso, porque era, sem sacanagem, era fascinante as apresentações, os talentos das pessoas, a vibe provocativa ajudava pra deixar mais engraçadinho, divertido e tal. Só que ver funcionando também eu achava muito interessante, porque era um bar e teatro ao mesmo tempo. E teatro tem muito staff. É, tinha staff. Se olhava embaixo da mesa, tava os staff ali. Porque os staff, eles tinham que passar sem ninguém perceber, levando mesa, trazendo mesa, pegando o microfone, levando equipamento. Mas isso acontece uma vez por semana, esse show? É, três vezes por semana. Sexta, sábado e domingo. Uau! E é de que horas a que horas? É das 8 às 2, é. Nossa, é bastante tempo. Exato. E, tipo, pessoas que apresentam, eu vou chutar umas 20 pessoas apresentando. Caramba. De staff, sei lá, umas 10 pra mais. E, tipo, eu imagino o trampo de organizar staff pra ficar sambando. E fora as pessoas, garçom, falando de staff que, tipo, pega prop, leva prop, coloca a logística, aqui, instala, né? Isso, é. Então, tipo, por exemplo, essa moça que eu comentei, a drag, que fez a apresentação de pin-up. Ela tava ali andando como quem não quer nada. Quando ela vai começar, já tinha um staff ali do lado, escondidinho, debaixo da mesa, pra entregar alguma coisa na mão dela pra começar a apresentação. Tipo, microfone, eu acho. Aí você fica, caralho, a logística das pessoas terem que levar e trazer e coisar tudo e organizar tudo. É muita gente pra empregar e pagar. E eu fico pensando, as pessoas pra fazer isso têm que ganhar muito bem, gente. Não, essas pessoas não podem receber mal, pelo amor de Deus. Vou te contar uma coisa coisa sobre a situação do trabalhador no Brasil. É Love Cabaré o nome? Isso. É, tá. E a entrada... Não é caro, assim, não pra, pelo não que oferece. É, pelo que oferece, não é caro. Que é, tipo, R$50 sem consumação. É 50 sendo 30 cover e 20 consumação. Não, não, não. É, não 50, é 50 só a entrada. Acho que era 30 cover e 20 consumação. Não, é só se você pagasse mais caro. Aí é 120. É, exato. Porque aí você pode pagar ou 50 e é só a entrada, ou 120, que é 90 de consumação e 30 a entrada. Fica a dica? 120. Paga o 120, porque tudo lá é caro pra caralho. É tipo, qualquer drink é 50 conto e comida, qualquer coisinha é 40, 50 reais também. Então, você pediu uma bebida, uma comida, já deu os 90 reais do couvert. Eu acho que é tudo planejadinho, né? Mas as bebidas alcoólicas, elas não são muito alcoólicas. Eu acho que é porque eles não querem ninguém muito bêbado. É, dando trabalho. Aí é triste, porque aí você gasta muito, né? Mas a gente experimentou vários drinks, ninguém ficou alto, nem nada. Só a moça que se pendurou pelo cabelo, né? Uma coisa que eu fico triste, eu já fiz polidense, né? Eu gosto muito, então eu já vi várias apresentações. E os polis de lá são muito baixinhos. Então não dá pra fazer aquelas apresentações muito aéreas, com queda. Então é bem... Por mais que seja polidense, é bem pertinho do chão. Não dá pra fazer tanta coisa. Mas a mina que girava e parecia uma fada, uma hora ela começou a girar. Eu lembrei muito daquele vídeo daquela fadinha que você... Tem brinquedinho que ela vai pro fogo. Parecia a moça. Ah, sei, uau. Sei. Que é tipo uma Barbie com... É. Você puxa a corda da Barbie, ela rola e sai de uma lareira. Tá. Teve um recentemente que eu vi brasileiro que a Barbie vai embora. É do interior de São Paulo, assim, sei lá. A mulher puxa, assim, pra criança. Era igualzinha essa moça. E a Barbie não volta mais. Vai pro além, é muito engraçado. Mano, vocês têm muito rico. Quando meus amigos de Curitiba vieram pra cá, vou muito levar eles. Onde que fica? Curitiba? É no sul. É na frente do Copan. Tá. De frente pro Copan. Só que você falou que é quanto a mesa por pessoa? Quatro pessoas, no máximo? Quatro pessoas. E tem que reservar? Você pode tentar chegar lá. Só que assim, às vezes a pessoa, tipo, a gente chegou às 8 e ficou até as 2 da manhã, então a gente não liberou a mesa, né? É, tem essa, né? De fato. Pô, você quer ver todas as apresentações, né? E eu acho que quem vai não fica uma horinha igual jantar, né? Que você vai, janta e vai embora. O pessoal fica. Mas você não paga pra reservar. Você reservou por onde? Pelo Google? Pelo site, é. Aí, tipo, eu reservei uma mesa no meu nome, a mesa no nome do Sushi, e uma de uma amiga. Que é como ter que pagar nada. Só que aí na reserva você tem que chegar às 8. Você pode escolher o horário. Ah, tá, ok. Mas é, Love Cabaré, achei muito foda. Saí de lá maravilhado com o potencial... Do ser humano. Do ser humano. Tanto de... Nossa, dá pra fazer esse tipo de coisa, quanto o corpo humano é muito bonito. Eu já conhecia por nome, né? Já tinha visto vídeo e tal. Tenho muitos colegas que trabalham até lá, fazendo apresentação. E eu sempre achei que era uma galera mais alternativa que ia. Porque quem faz apresentações é tudo alternativo, né? E quando eu cheguei lá, é tudo norme. O Sushi falou que não, mas assim... Até os gays, as lésbicas que estavam lá, ainda tudo muito norme. Você não via, tipo, com roupa muito kink ou coisa assim. Que eu achei que a galera ia estar no full kink lá. E não, tipo... É que o kink reserva pros artistas, né? É, então, e é muito engraçado que você via, tipo, gente... Sei lá, parecia pai de família, mãe de família. Eu tava, tipo, olhando uma vez pensando, qual será o kink desse aí, sabe? Por que que tá aqui? São os piores, né? Então, exatamente. Então tem muita gente que, ah, mas sei lá, tenho vergonha, não tenho nem roupa pra ir. Tipo, não, a galera é super normal de lá, sabe? Não tenho nem roupa pra ir. Vai sem roupa. Né? Exatamente. É, vai pelado, né? Você quer falar do Motel Gamer? A gente foi no Motel Gamer. A gente saiu de lá e era uma da manhã. Aí, como eu já sabia que a gente ia ficar até madrugada, eu já reservei o andar de cima, que é o motel que a gente falou. Inclusive, eu acho curioso, porque eu também já tinha visto ele uns anos atrás, e antes eles vendiam uma ideia mais, tipo, ah, não, pra fazer noite de amigas, porque tem muita despedida de solteiro e tal. Hoje em dia tem lá o aviso, só duas pessoas por parte. Não mais. Porque as loucuras que estão acontecendo. Toda placa tem uma história. Exatamente. Eu até achei engraçado, porque é um lugar que vai gente mais alternativa, mais liberal, assim, eu achei que, sei lá, pô, um trisal ia poder subir, pois é, né? Tipo, uma experiência grupal, assim, né? Mas não pode estar lá. Uma batalha campal. É. Pô, achei meio zoado. Achei meio paia não deixar. Eu nunca tinha pensado nessa limitação de motel, pra ser sincero. É, pois é. E aí, foi engraçado que o elevador já era todo de pelúcia rosa, mas a gente foi pra um que era, tipo, muito gamer. Era iluminação RGB no teto, na banheira, na cama. E você controlava pelo tabletzinho. Mas era um tabletzinho que ficava na parede? Ficava do lado da cama. Mas você podia escanear um QR Code com o celular e usar no celular também. Nossa, aí é chique. Era bem chiquezinho o motel. Imagino, obviamente, que deve ser mais chique por aí. Chique é tudo. mas era um hotel bem chiquezinho. É, e foi bem legal a experiência. Um chuveiro industrial. Porra, que o André ia curtir. Tipo, parece... que é tipo, é um chuveiro, tipo, gigante a circunferência. Negócio de lavar... rua, assim. É, meu sonho. Uma VAP. Não, e a, não, a pressão que sai a água é uma massagem. Você tá tomando soco de cada gota. Como é que chama aquela corpo? Máquina? VAP. É banho de VAP, André. É. Inclusive, os comentários no Google é todo mundo elogiando o chuveiro. E antigamente os produtos eram da L'Occitane, agora é do Jacques Janine, preferia que fosse da L'Occitane. É, mas... são, é coisa cara. Cosmético aí. Mas você vai ver os comentários, é só gente que, tipo, às vezes fica lá, porque é uma, o lugar é ali na República, na frente do Copan. Então é um lugar muito bom. Então tem gente que vai lá, trabalha. Assim, diz que tá lá, trabalha. Né? É, e assim, claro, os elogios claro. É só do chuveiro. De tipo, nossa, já acordei bem com aquele chuveiro. E assim, eu não sei como a gente não foi multado, porque tinha banheira. Aí tinha lá as instruções. Cagou de na banheira. Como usar a banheira. Mas não tinha todas as instruções de como usar a banheira. Aí tava lá, tipo, liga, tarará, aperta, e ela desliga automático quando encher. Gente, beleza. É que até assim, passo 1, liga a água. Passo 2, espera encher a banheira. Passo 3, ela vai desligar sozinha quando chegar na altura ideal. Passo 4, tá, o botão liga as bolhas de massagem. Gente, beleza. Abri uma banheira. Ok, tá demorando pra encher. Vamos tomar banho, vamos, né, seguir a vida. Aí saímos do banho. Mas a banheira não tá cheia ainda, caralho, demora, né? Até virei pra Thalissa, nossa, que desperdício de água, né? Dor no coração de encher uma banheira. Tava destampado. Tava destampado. Por quê? O ralo dela já fica... Sim, no é só bucal. Apertar, né? É só apertar. Uhum. Só que eu fiz? Eu até cheguei a fazer assim com a mão. E não mexeu. Eu tipo, ah, eu acho que já está fechado o ralo. Tinha que empurrar com mais força pra fazer o cleque. E de travar o ralo. Puta merda. Ah, você deve tomar multa. Poderia ter gerado várias imagens do Estúdio Ghibli aí no GPT, não. Né? E aí, tipo, água quente da banheira e o quarto. Inclusive, quem for ficar lá, não pega o quarto 211. Porque é muito abafado aquele quarto. Porque não faz sentido. Porque é o quarto da banheira, desse puta chuveiro gigante. O vidro abre isso aqui, ó. É, a Thalissa fez uma pinça muito pequenininha com a mão. Abre muito pouquinho. E aí, como a banheira ficou lá horas tentando encher, veio vapor. Nossa, o quarto. Nossa, a sauna tava quente pra caralho. A parede escorria assim. Uau. E nem era água. É. Era como que era. Hey, pretty baby, come and save me. I got a confession for you. Call me crazy, but I may be committing a crime of the first degree. I'm not pretending, I mean what I'm saying. I'm coming in with my hands held high. Gotta face it, I'm not gonna make it. Without your loving, I got nowhere to go. Don't you see what you're doing to me? I'm in love and I can't break free. Now I'm begging with you, baby. Please don't leave me hanging. Oh, oh, oh, don't say lie. Search me, I'll give it all up just to be with you. I'm so happy now you got me. I'll surrender all my love to you. Don't you see what you're doing to me? I'm in love and I can't break free. Now I'm begging with you, baby. Please don't leave me hanging. Escaping the love has got me doing time. You're my attorney, my judge. caixinha.